Capítulo 8. A certeza da salvação. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. 1 João 5, verso 10. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Nós, os filhos de Deus, podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Não somos guiados por alguém que nos diga o que fazer. O Espírito Santo nos guiará. A Bíblia é que nos diz isso. Como ele nos guia? O versículo 16 nos dá uma pista. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Nos aspectos mais importantes da vida, nas coisas mais importantes que possam acontecer com você, a saber, se tornar um filho de Deus, ele deixa que você a saiba pelo seu espírito testificando com seu espírito. Aí você pode compreender que o primeiro e o principal meio pelo qual Deus vai nos guiar é pelo testemunho interior. Você não sabe que é filho de Deus porque alguém profetizou para você. Você não aceitaria isso. Você não sabe que é filho de Deus porque alguém disse, eu acho que você é. Você não aceitaria isso. Você não é filho de Deus pelo fato de ter tido uma visão. Você pode ter tido ou não uma visão, mas não é a visão que faz de você um filho dele. Não é isso que a Bíblia diz. Esse não é o meio pelo qual você sabe que é filho de Deus. Como a Bíblia diz que sabemos que somos filhos de Deus? Seu Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito. Algumas vezes você não consegue explicar de fato como é o Filho de Deus. Você só sabe, bem lá dentro. Você sabe. Você sabe que é pelo testemunho interior. Em 22 de abril de 1933, eu nasci de novo quando ainda era um adolescente no leito de enfermidade. Desde aquele dia, nunca me ocorreu o pensamento de que eu possa não ser salvo. Mesmo como um jovem cristão, eu questionava as pessoas que diziam, você não é salvo, pois não pertence à nossa igreja. Ou aqueles que brandavam, você não é salvo, pois não foi batizado à nossa maneira. Muitos me deram outras razões pelas quais achavam que eu não era salvo, contudo, nenhuma delas me incomodava. Eu ria delas, pois tinha o testemunho, eu tinha o amor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 João 3,14.